cruzamento imediato, atrás da bypass, e aquilo, direto no pátio 3 para mais à frente, total 010103. Paulo, boa tarde, é 9660 de Bruno 0. Liberando até o pátio 3 autorizado, vai ter 9660. A cidade do DB5400 Guaduna, me dá informação. Queduna, parede de formação ciente. Inicialmente 3 no país. Obrigado, 3. Está ali o estacionamento na posição, se desejar, aguardando o início do push. No máximo 2 minutos. Ciente, aguardando então na sua escuta o gol no 924. Controle o papapá, mais ciente, Romeu. Prossiga, Romeu. Aí livrar o setor, sobrevoo para regresso, tá no visual da final da 97. Gente, Mike Jet Romeu, aguarde a transferência. Aguardando a transferência, Romeu. E mantém pista no zero. Vai ali e manter na 105489. Sou eu, papapá, Mike Jet Romeu. Mike Jet Romeu, prossiga. Tá no setor noroeste, senhor. Tá no visual aqui com o final da 197 para regresso. Prossegue para contato. Bata. Bata, autorizado da presente e aproximação direta ao pátio da Bata. Reporte solo controlado. Vento 1 centeno no 8 nós, ajuste no 0 no 3. Tá presente, autorizado direto para Bata, Mike Gillette Romeu. Tá 3566, decola 05, controle 19, decimal 8. 198, obrigado. 4 tem 3 horas e 20 de autonomia alterna Campinas com 160 após. 160, Campinas 320, táxi em frente, via de LED, segue o P3, Força Aérea Brasileira, ponto espera todos 86, altímetro 1013, Boa Viagem, Gol no 394. Segue o Força Aérea no ponto espera 186 com 1013 agora, 394, boa tarde. Salvador é o Olimpo 03. Prossiga. 03 já começou na Alfa. Informa que está para um treinamento de duas abortivas, treinamento de duas abortivas na pista. E a partir do segundo treinamento prossegue com decolagem para a área. Ok, gente. Aguarde para ingresso na pista para iniciar a primeira corrida. É, muito grato, Olimpo 03. Torre, poderia confirmar o vento para o Mike Gillette Romeu? Confirme. Poderia confirmar o vento para o Mike Gillette Romeu? Confirmo, C 090 graus no 8 nós, 90 com 18 nós. Exato. Tempo 5489, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 090 graus no 8 nós. Iniciando, 5489. 333, para autorização, sentido Quebec. Chegou no 333, São Paulo, Congonhas. O nível de voo já aprovou 360, informação é Quebec, altímetro 1013, só um instante para copo, gentileza. 7360 para Congonhas, 1003, no altímetro 1333. Olimpo 03, reporte alinhado pronto para iniciar a primeira corrida abortiva. Para alinhado para a primeira abortiva, 03. Baixo Salvador é o Hotel Z. O Trip 5400 está na Ponte Duna, pode ativar 2000? Perdão, tá livre 2000, livre LS também, reporta o localizador. 1985489. Controle Salvador é o Trip 5489. Trip 5489, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, pedido. Conforme a carta, o 5489. Abjet 6721, passa 1160, Recife em 1-2685. Boa tarde, boa viagem. 2085, uma boa tarde. E estou no zero, decolará mantendo a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva à direita. O perfil de subida da El Leda, após Leda, após Leda Bridge. Controle 1 no 9, decimal 8, estou 1 no 8, decimal 6. E acione o código 5041. A primeira corrida, ciente que vai abafar, reporte livrando a pista. Vento uma centena, coluna 12 nós. Para livrando a pista, 03. 60, a bridge, a presolo 16, rota conforme o plano, decolada 10, mantém reta C2000 ou 3 milhas, após curva direita, da El, após Leda, bridge. Controle 1198 e torre 1186-5041 no transponder com gol 1333. Sim, 5041, portão 10, chame pronto, professor. No 10, vai chamar quando pronto para puxa estacionamento 1333. 89. 1200 pés. Só um instantinho. 5400, 2 milhas do externo, torre 118-612. 86, boa. 5489. 1.300 pés em 5 minutos, aproximadamente 6.000, 6.000 com 3.000 dá 9.000, ok, tá livre. Livre ascensão, grato, livre 5489. Você me escuta, vai prosseguir o táxi via táxi em Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para o ingresso, táxi principal. Afirmativo, tá livrando à direita, após táxi Alfa, Kilo, pelo Pátio, após para regresso na Alfa, em coordenação, Olimpo 03. No 394, decola 5 autorizado. Intap livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, LS 4116. Voando, autonomia de 0220, alterna Salvador, pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, o trip 5400 passou externo, está baixado a casa. O gol no 394 está agilizando, ok? Agilizando para ingressar e decolar, 0080 graus, 1219, sem parada. Então à direita, Juliette Alfa, no ponto de espera 118-6, gol 1924. Alô, gente, informação mais forte, Quebec. 5-4-0. Guardião Verona, capitão do solo. Guardião Verona, mantém a linha do litoral, guarda transferência. Guardião Verona. Litoral, guarda transferência, Verona. Principal, chame na Quebec para o cruzamento no 735, Mike K, Fox Trot, Quebec. Pouso, vento 090 graus, 1612 nós. Utilizado pouso, 5400. Golo 394, decola 1-2, controle 1-9, decimal 8. 9-8, 1-8-9-4. Guarda radial 01, troca agora para a frequência do controle 1-9, decimal 8. Guarda radial 01. 398, guarda 01. Tem alguns pontos cegos aí no pátio, no avisteu o bandante. Só um instantinho para puxar, por gentileza. Ok, parece que já passou aqui, eu consegui ver ele aqui. Ah, passou sim, agora tô visual, tá livre no 8, chame táxi 600. Chamaram táxi. Solo, Salvador, gol 1333 para puxa acionamento na 10. No 10, o bandeirante também acabou de cruzar a cauda, tá livre puxar no 8, no, qual é isso, no 10, chame táxi. 37, companheiro, tá puxando no 8 também, ok? Se o aqui pro solo confirmar o simultâneo não vai interferir, tá livre, chame táxi. Ok, simultâneo então, vai chamar pro táxi 1933. Ciente, guardião 01. Guardião confirmando, limpo 03. Limpo 03, atrasado de ingresso via Juliette, reporte ponto de espera para a segunda corrida. Afirma, ingressando Juliette, ponto de espera para a segunda corrida, 03. 5400 no Solas 13, vou livrar à direita, 121, decimal 9. Livra à direita, 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, 35400, deu lá, escuta. Pode autorizado, gol no 924. Solo Salvador, 35400. 5400 da Trip, sua posição é 01 do pátio principal. Táxi autorizado aí em frente, vê aquilo, pátio 3, chama para ingressar no pátio principal. Vê aquilo, pátio 3, chamará para ingresso no principal. Sua posição 1 no 5400. Alinhando, repassará pronto para a segunda corrida, o Olímpio 03. Olímpio 03, repassará pronto para a segunda corrida, o Olímpio 03. Estabilizado na LF, azul 4, Onomei. 4, Onomei, ciente, Duna, completa LF, torre 118-6204, Onomei. 118-6, obrigado. A pula aqui nas mediações de da boca do rio, para manobrar na hora da colagem. Sente, Guardião 0. 0. 90 graus, 1612, nossa, ajuste no 013. 192, 41, 16, confirmando. Aguardando, 16. Gol 1924, decolando no 5, controle 119, decimal 8. 198, uma boa tarde. Com 2 horas e 40, alterna Maceió. Rodolfo, boa tarde, gol 1924, Libra 2210. Gol 1924, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado, gol 1924. Conforme autorizado, 924. Boa viagem, 600, gol. 600, obrigado, uma boa tarde. Solo Salvador, gol 1333, está com 110 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão para o táxi. 1-0-4-15, Galinhão. Segue o tráfego à frente, assim que ingressar na Alfa, transfira 14-8-6, altímetro 1013. Boa viagem. Ok, seguindo o tráfego à frente, a ingressar na Alfa, torre 1-1-8-6, dúzia ou 1-3-3. Está livrando o Limpo 03, lembrando que na próxima já é a decolagem realmente. Aqui gente, azul 41 no meia, pista livre, autorizado pouso, vento 1 centena no 612 é nosso. Lembre pouso 41 no meia. O Limpo 03 pode prosseguir o táxi via táxi Alfa Kilo via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ativa, Alfa Kilo já reportará para ingresso, decolagem da pista principal, Limpo 03. 1-3, portão 11, só instante para 4, por gentileza. Sente, meu Xener 6315, sente da informação Quebec, aguardando nós. Script 5489, passa 120, Recife 126, decimal 0, boa viagem. Script 5489, passa nível 120, Recife 1260, boa viagem. 1260, grato, até a próxima, 5489. 600. Lembra Recife Trip 5489? 1260. Uno 394, passa nível 150, chama Recife em 125 decimal 1, boa viagem. 351, obrigado. 394. 319, obrigado. Olimpo 03, pode prosseguir o táxi via Taxiway Juliette Alfa, reportar no ponto espera, ponto para decolagem. Olimpo 03. Salvador, é o Papa Romeo, Mike Ecovito, boa tarde. Boa tarde, Mike Ecovito, pátio 4, Salvador, para o plataforma Manati, decola pista 17, curva direita, 1 mil pés via corredor Axé, controle 119.8, 218.6, aciona o padrão, 0125, Mike Ecovito. Mike Ecovito, Manati, meu pé, decola 17, curva direita, corredor Axé. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal B, transponder 0125, como é que é corrido? Tio, pátio 4, POB de? 02, tio. 02, para acionamento, táxi e decolagem, transferência 14, apresente 18.6, altímetro 1013, informação inclusa Quebec, boa viagem até a volta, é corrido? 18.6, grato, tio. Só Salvador, 4116. 4116, pousou e voou, ingresso será a primeira esquerda via aquilo, táxi pelo pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, o portal será 8. 7, ingresso pela esquerda aquilo, via pátio 3, chame para ingresso o 4116. Salvador, trip 5401 para autorização Porto Seguro. Bem, já temos aprovado o ponto seguro, nível 340, número 2 para a cota, escute a informação Quebec, altímetro agora 10, 12, 1012, aguarde cota, trip. Aguarda cota, trip. Xené 6315, ponto cota. Prossiga, Xené 6315. Xené 6315, aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via aeroviário Pauli 50, pista no zero, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva à direita, perfil de subida da AEL, Leda após Leda, Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Controle 119, decimal 8, Tor 118, decimal 6, acione 50, 51. Poxa, né, 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisk 50. Decola da 10, mantém pro até 2000 ou 3 DME, curva à direita da AEL. Saída, após Leda e Bidev. Controle 119 decimal 8, controle torre 118 decimal 6 dúzia e transponder 5051. 5051, portão 11, chame pronto para o jornal Ocean. Chama pronto nessa, Ocean é 6315. Azul 4116, ingresso autorizado, pátio 1, portão 8. Autorizado, ingresso no pátio 1, portão 8, 4116. Trip 5401 para a cota. Não escuta, senhor. 35401, aprovado Porto Seguro, nível 340. Decola pista no zero, mantendo a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, cumpre o perfil subido da AEL, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle. Controle em 119, decimal 8, ator em 118, decimal 6 e o código 5061. 198, gol, 1-3-3, 3 ou 6 milhas náuticas. Após curva direita da AEL Leda, controle após 198 e a torre 18.6 no transponder 5061. Após Leda, direto Porto Seguro, trip 5401. Correto, cotejamento, chame pronto para pushback somente no pole position. Chamará para o posicionamento 5401. 3, boa, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. seguindo a 360 da Eulê, decolando 333. Chance de colagem, hoje eu fiz a 3. Final para o Cabo Guardião 06, longa final. Gente, 06, não há tráfego a reportar, Guardião 06. 06. 01. Olimpo 03, decola os 24, controle 119, decimal 8. 198, controle, grato, teu regresso. É. Controle Olimpo 03. Olympus 03, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância. Prosseguirá conforme autorizado, vigilância, acendendo para 15 mil pés. Tenente 03. Papatango? Quilo Tango Romeu, certo? Papatango, Quilo Tango Romeu, prossiga. Escuta, senhor, bate 5 para autorização para Morro de São Paulo, no meu pé. Faz 17 horas, é isso? Negativo, o plano foi modificado para o 1620. Ah, foi feita a CHG no 620, ok? Só um instantinho, não recebi aqui, só um minutinho, por gentileza. Aquilo tá no meu. Aguardo, Romeu. Dão meu pronto cópia? Afirmativo, senhor, pronto cópia. Salvador, Morro de São Paulo, 1 no meu pés, pista 1 no 7, decola, mantendo curva à direita no corredor Axeca Chapregos. 19-8 controle, 18-6-14, padrão transponder 0, 1-2-4, Quilo Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, autorizado, Salvador, Morro de São Paulo, 1 no meu pés, decola, pista 7 com curva à direita, controle. 19-8-2-18-6, transponder padrão 01-2-4, cortejou o Quilo Tango Romeu. Correto cotejamento, pátio da Aerostar, ou 5, qual o PB? 06, senhor. Meia dúzia de POV, a informação em curso é Quebec, altímetro no 012, transferência 14 da presente 18-6, boa viagem, Romeu. 2-18-6, grato, Quilo Tango Romeu. Salvador, muito boa tarde, Papatango, Quilo, Tango Romeu. Quilo Tango Romeu, boa tarde, 3 horas de sonamento, eu passo pelo táxi, Pat 5. Livre de sonamento, eu passo para o táxi, Quilo, Tango Romeu. Guardião 06. Quito, pronto, táxi. aqui é a Covid, autorizado táxi, reporte para ingresso Pistuna 7. Bota lá, Alves. Região 06, chame agora a torre 18.62 para aproximação visual. Boa tarde. Boa tarde. Gol 1333, passa 150 para o nível de voo 360, chama Recife em 125.1. Recife 1251, gol 1333, boa tarde. Victor Romeu, suprimento do táxi, aposto para ingresso, pistola 7. Vou atrapalhar o ingresso, que Lucas Romeu. Tô aí, Victor, ponto espera no 7. Mike Eco, Victor, autorizado ingresso, decolagem, pistola 7, vento 1 centeno no 8 nosso. Mike Eco, Victor. Victor. Mantenha a posição e aguarde para o ingresso, que ele tem o meu. Aguardando, Romeu. Vitor fora do solo. Mike é com Vitor fora do solo aos 3-0, controle 119.8. Controle 119.8, Mike é com Vitor. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Mike é com Vitor. Filipe Romeu, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem. Essa está alinhada e pronto, Romeu. Big Enzo. Big Enzo direto aqui, Mike é Covito, tá livre. Reportará na CR, Mike é Covito. Ponta final, parte do Grael, Guardião 06. Reporte solo controlado, Guardião 06. 06. 315, Chibeca, acionamento, ponte 11. Autorizado, chame táxi, oxa. Autorizado, chamaremos táxi, 6315. Quilton Romeu, autorizado a decolagem Pistuna 7, vento 1, centeno no 8 nosso. Quilton Romeu. Da Boca do Rio, vai fazer um reconhecimento na área daqui da Boca do Rio, chamará para um novo pouso aqui. Ciente, 01. Tanque Aquavitor, atento ao helicóptero da polícia, decolado.